Não é mais um DVD, não é mais uma apresentação. Você está na presença do Deus que faz novo a cada dia. Ele pode te surpreender aqui hoje. Que entendi o teu jeito de agir. Quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és o Deus que surpreende. Sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender, o Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. Fazer coisa nova na tua vida, querido. Cante comigo. Quando eu acho que entendi o teu jeito de agir, quando eu acho que alcancei os teus pensamentos outra vez, me fazes entender quão limitado sou, me mostrando que tu és Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, que mede outra vez. Acabou, só está começando, querido. Quando eu penso ser meu fim, tu tens um recomeço. Se este vaso se quebrar, tu fazes novo outra vez. E posso entender quão grande é o teu amor por mim mais uma vez. O Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, mesmo sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro e faz o sol brilhar pra mim, inédito outra vez. O Deus que surpreende e me ensina sempre que eu preciso confiar, sem compreender. O Deus que surpreende um dia após o outro começar algo na tua vida, abra espaço para Deus agir, querido. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixe Deus ser Deus no teu ministério, querido. Deixe Ele ser Deus na tua casa, sobre os teus sonhos. Abra espaço para Deus ser Deus na tua vida, querido. Não pense que você já viveu tudo. Ainda tem muito mais de Deus para se revelar na tua vida. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Eu creio. O melhor ainda está por vir, querido. Melhor ainda está por vir. Aleluia. Eu não vou mais olhar para trás. O que passou já não importa. E eu também não vou temer o que virá. Aquele que decide não mais olhar para o passado vai se lançar no futuro de Deus.